Porto 79, 54 milhas sudoeste de Salvador. Ar encerrado. Mantém 80, chama Aguiléu, frequência 120, décima 1. Porto 79. Porto 79, Salvador. 02479, controle. Porto 79, controle Salvador. 0 passing UAV, down level 160, close to bomb. Fase 083 Heavy, Salvador Approach Controls, continue flying to bomb position, on bomb position, intercepted bomb arrival, descend maintain 2000 feet, altimeter 1013, and may come back intercepting to localize the course for the ILS approach on runway 10. Copy, continue to bomb. Joined the bomb arrival and after arrival for runway 10 and 2,000 feet on 10013 unit. Summer Alpha Tango, bom dia. Mantenha 90, chegada a man, reporta para a descida. Bravo, Vitor Tango. Vivo autorizado, VOR, cancele chegada a man, reporta para a descida. Prontinho, Bravo, Vitor Tango, autorizado para 3.000 pés, altímetro 1.093 e informe para a modificação das regras. Decolou os 36, controle no 2086. 08, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, controle Salvador, Oceania 6251. Bom dia, Oceania 6251, contato radar na decolagem, vigilância, sobe para 360, direto Leda. Voando Leda, subindo ao 360, 6251. Roger that, Europa 083, complete. LS final approach. And contact now Salvador Tower frequency 118.95.083, have. 118.95 is Salvador 083, completing LS final 1. Thank you, Warren. Boa noite também, né? Frequency of tower is 118.95. Salon Tower 1083, establish ILS, runway 10. Drapa 083, I have inside, clear to landing runway 10. Wind 130 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, pass 083. Controle, seria possível, por gentileza, coordenar a morte para o centro, 6251. Controle, copiou 6251. Mantenha a posição LEDA 2, azul 62, pois não chamei 62. Positivo, a gente está voando LEDA e está solicitando coordenação com o centro para voar motivado. Eficiente, mantenha LEDA. Alpha 083, on ground at 42, turn your right and contact ground 121.9. Copy, Alpha 083, bye. What? Quando o controle ainda está sem contato com o centro Recife, passa 130, chama centro na frequência 13325 e solicite direto ao centro. 13325, obrigado, bom dia, né, 254. Controle, Papa Romeo Bravo tentando, solicitamos a presença do selamento para conseguir o visual para a pouso na frente. Fazer torção ciente, plano ISR cancelado ao 43, descido a visual até 1.110, altímetro 1.013, aguarde transferência. 1.013, aguardando transferência, Bravo tentando. Bravo, Tetango, Zalta, na festa. Salve, Tetango, Ciente, uma torre em Salvador, 1895, bom dia. 1895, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Papa Romeu, Bravo, Tetango, alistou. Bom dia, Bravo, Tetango, processo final da Ana 7, reparte na curta final. Reparte na curta final da Ana 7, Bravo, Tetango. Bom dia, TAN 3171, na linha da cola no zero, vento no 30 graus com 9 nós. Alô, Vitor Tango, TAN em contato visual, TAN livre pouso no 7, vento no 30 graus com 8 nós. Pouso autorizado no 7, Bravo, pessoal. 3171, decolou 49, controle 1208. Bom dia. Reportando no solo agora, os 49, autorizado backtrack, reporte livrado 17. Bom dia, Dan 3171, sobe para 340, direto Leda, vigilante. 340, direto Leda, Dan Salvador está 3, zona 7, Ana. Fez um 7, Ana, para cima. Alguma chance de voar, ótimo. 171 passa 140. Chama agora Recife, frequência 133, decimal 2. Recife 3325, bom dia. Bom dia, bom voo da 3171. Informador, bom dia, 27. Bom dia, Azul 2775, é o controle de Salvador, direto Duna, desce para 2 mil pés, altimetro 1-0, não sei o que é isso, Azul 2775. Está direto Duna, o 2775. Caso 2775, controle voltando. Caso possível, mantém high speed até a próxima vez.